chama, motorcadista. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bem bom e só chorando. Chama o pé na copa. Eita. É isso aí. Quer dar um troco e não vai deixar assim. Sair com as amigas, beber o dia inteiro. Entre num desespero, me arrependi de ficar solteiro. Tentei voltar, não teve jeito. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bem bom e só chorando. Sucesso! Isso é banda sensação, na pegada do vaqueiro. Bebeu o dia inteiro, entrei num desespero. Me arrependi de ficar solteiro. Tentei voltar, não teve jeito. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Sucesso!